response is better. Detonação. Proa 030 3000, está limitado pelo localizador. 030 3000, localizador do 2008. Ocean 6226, now we are 6 miles past over the altar. Completing approach, check landing gear and contact the tower. Frequency 118.95, Ocean 6226. Ocean the tower, Sumo tower, frequency 118.95, have a nice day. Thank you. 2008, desce para 2000. Desce 2000, gol 2008. College course and the over to the intersection. Chenet 6226, continue approach and standby landing clearance. Roger, standing by landing clearance 6226. O 2008 direita, proa 070 para o localizador, livre aliado. Direita 070, livre LS, voo 2008. Não, Salvador, voo 964, voo de táxi. Voo 964, Salvador, ajuste 108, desça para 3000. 3.000, sim. 397, boa tarde, comboios autorizado via rota do plano de voo, Pesoluno 0, Bubaba, Pesoluno 6. Após, Pesoluno 6 da BHZ, direto Chomod, indique a Pesoluno 30, nível 360, primeira curva direita. Saída da El Transição Módica, transponda 5473. Controle, desça para 6000, ajuste no 08. 6000, 08, 41. Controle, Romeu Golfo, quadra, 17. Romeu Golfo, Salvador, desça para 7000, com ajuste 10018. Para 7000, o Romeu Golfo ainda permanece no 055, né? Só está limitado pelo localizador, na aproximação para pouso, é o número 5. Localizador, LS 910, 2008 em aproximação, cheque 3, torre 11895. 11895, graças, uma boa tarde, bom trabalho, o 2008. Boa, voo 964, direita por 70 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 70, localizador, agora transferência 94. Ajuste agora 10017. 10017, aguardando pista livre, gol 2008. 5076, observe o Airbus da Ocean Air na curta final após alinhar e manter a 10. Tráfego adicional um Boeing da Gol a 10 milhas da 10. Ainda manter os 5076. O 2008, torre 11895. 5, livre cruzamento da 10 até o pátio militar. Eu clico cruzamento até o pátio. No meio, vetoração, vou ir na proa 035 e descida para 2000. Proa 035, desce para 2000, continua no meio. China 6226, underground at 53, contact ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, thank you. 5076, decolagem autorizada, da 10, vento 190 graus com 099. Jetax Saturn vai Alpha the Juliet, gate number 2, thank you. 40. Ao estabilizar na proa 40, descer para 2000 pés, com 1018 limitado pelo localizador. O senhor está seguindo a aeronave da Azul. O equipamento Embraer 190, que está à sua direita, afastado 5.3 milhas, passando 8.200 para 2.000 pés. Ativo, esquerda, 040, ao estabilizar, descer para 2.000, segundo aeronave da Azul. Azul 5076, decolado 54, chame o controle 198. 198, 5076. Low 2008, livre pouso, não no zero. O vento é sul, com 08 nós. Ele pousa no zero, gol 2008. Romeu, Romeu Golf, reduza para 170 nós. 170 nós, reduzindo, Romeu Golf. Romeu Golf, direita proa 070 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita 070, Romeu Golf. Gol 964, estabilizou? Meu ativo. Gente, checa o trem torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, obrigado. Azul 41 no meio, o senhor recebeu a proa 70 para interceptar o localizador e manteve até a última proa informada, a anterior, até interceptar o localizador. É, o senhor tinha como limite o localizador, porém eu lhe informei a proa 70 para interceptar. Você viu o nosso perfil vertical? Estamos acima da rampa. É só para ganhar um pouquinho para enquadrar. Foi penalizada a vetoração do senhor? Eu tinha uma separação além da prevista de 5 milhas e agora eu estou com 4.5 milhas em relação ao tráfego que vem no sequenciamento após o azul. Quando o senhor precisar fazer esse tipo de manobra ou procedimento, nos informe antecipadamente, pois, como o senhor ouviu na frequência, nós tínhamos outras aeronaves em aproximação também. Pode chamar a torre? 4.6. Patrão Romeu, mantém a escuta do controle. Patrão Romeu, Romeu, Romeu Golfo, reduza agora para a velocidade de aproximação, fins aumentarmos a separação para a mínima prevista regulamentar com a aeronave à frente. Para aproximação, Romeu Golfo. Serra autorizado aqui, 500 pés. Linha do litoral sul inicialmente, primeira curva à direita, transponda 0134. Cat, prossegue em cima do Goiás do Axé. Podia confirmar novamente para ver? Para mim, táxi 21 no noite, 195. Oxe, contagem vai ser. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, na Livre Acionar e chame táxi. Olá, em Salvador. Boa tarde, 4196, 1,5 para o externo. 4196, ciente, aguarde a pista livre. O ajuste agora é 1097. 1097, 4196. Romeu Golf, estabilizado? Bem, Matheus, estabilizado, localizado. Positivo, meia dúzia de milhas para passagem sobre o marcador externo, mais uma vez nossos agradecimentos, cheque o trem e chame a torre 1-1-8-9-5. Uma torre, boa tarde, muito obrigado. Boa. Romeu Golf, boa tarde. Romeu Golf, boa tarde, prossiga. Estabilizado com o localizador, na sessão de pouso na 1-7. Tem reposte no... para modificação de hertz? Yes. A modificação, o Romeu Golf. O plano modificado agora é o 5-9, Romeu Golf. Abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7. Matheus, passaremos abandonando e passaremos na final da 1-7, Romeu Golf. No 964 no solo, 59, chame o solo, 121 no 1. 121 no 1, vou 964. Autoridade puxa, vamos para o táxi. Eu vou 2008, só prossegue parqueamento 09 com atenção, a nave não desce, está acompanhando em cena, puxa. Está ciente, o 2008. Solo, boa tarde, 964, de pro. 964, Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, gol 964. Restrições para 2.000 pés. Sem restrições, 2.000 pés, gol 1-1-64-1-0-1-8. Solo gol 1-2-5-6, tem esta aqui, autorização para São Gonçalo, Natal. 2-5-6. Autorizado São Gonçalo, via Pesulo 1-0, nível 370, saída da Pulga, transição Zipar, primeira curva à esquerda, transponder 5502. Autorizado 370 para São Gonçalo, Pesulo 1-0, Pulga Zipar, curva à esquerda, 5502 e transponder, voo 1-2-5-6. Juliette Serra, aguarde só um instantinho para o táxi. O Romeu Golf, após o pouso, o senhor vai para qual hangar? Para a galera, Estácio. Que é uma aeronave Zulu Juliette Serra que vai prosseguir aí para a Aerostar, porém, inicialmente está livre o táxi até a Papá, Zulu Juliette Serra. Meu Golf, livre pouso na 1-7, o vento é 1-7, 0 graus, 1-0-2. Livre pouso 1-7, o meu Golf, posso prestar baixado e checado. O azul 4-1-1-6, seu solo céu 0-1, chame o solo 1-2-1-1. 2-1-1-4-1-6. Solo azul 4-1-1-6, Alfa Juliette, portão 03. De Salvador, boa tarde, 63, estamos 5 para Guarulhos, 3-8-0. Chaname 3 no 5, sul 360, minuto cópia, saída da obra de São Mário. 397, está pronto para o taxi do POV de 135, no dia de 4 horas e 42 minutos, Alterna. 397, autorizado táxi Índia, ponte esperando no 02, 198, decimal 95, negando no 07. Autorizado táxi, né? Via Índia, no ponto espera 198, 95, ajusta no 07, 1397, ponto. Né, 6315, protocolo. Afirmativo, prossiga, senhor. Xenã 63, no 5 Guarulhos, autorizado, via Pesolo no 0, Tabatá, nível 360, saída da transição mod, para a primeira curva direita, transponda 5513. 360, autorizado, Dael, transição motiva e 5513 após correção no transponder, 63, pulo 5. Quanto puxa? Cortaremos para o puxo 63, 1. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Juliette, gol 964. 964, mantém posição, aguarda a passagem da companhia. Tá no através do 07. Seguindo liberar a entrada de Juliette, prossegue para o dono 0. 7, após a passagem da aeronave da companhia, prossegue para o 0, gol 964. Estimado 1 minuto. 1 minuto aguardando, agora 64 Duna, estabilizou? Agora, estabilizando, parada 9. Positivo, reduz a cheque, o trem chame Toy, 1895, beleza. 1895 graus, boa tarde, reduzido. Boa. Salvador, boa tarde, gol no 397, ponto de espera, piso 10, está bom. Mantenha o ponto espera, gol 397. Mantenha o ponto espera, gol 397. Torre Salvador, boa tarde, gol 1164. 1164, boa tarde, tem livre pouso na 10. O vento é 190 graus, 07 nós. Rodo livre na 10, gol 1164. Isso mesmo, autorizado, puxa, está presente o contato. Verdade, chamando Zulu José de Serra, livre da colagem da 17, o vento é 170 graus, 09 nós, fique atento à esteira de turbulência. Alinhar e manter o 1 no 0. Mantenha no 0, voo na 3296. Logo no 256 para o táxi, com no 3, 4 a bordo, 2h35, restrição alternada. 256, atrasar táxi, índio, voo de parada no 0, 2, voo no 2, 5, 1 no 0, 1 no 7. Índia 1895, Juliette Serra, livre da colagem, o vento no 60 graus, 09 nós. Uno, 64 no solo, 09. Ao livrar, chame o solo, 21, 1. 21, 1, boa. Salvador. Boa tarde, gol. 1, 1, 64, livrando. 164, boa tarde, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 7, 1164. Pisada, está no 0, lento, 1960 graus, 099. Decolagem, bom, no 3 Serra, decolado aos 1-0, chame o controle. 19-8. 19-8, Zulu Juliette Serra. Oi, boa tarde, 1-2-5-6, ponto esperado 1-0. Boa no 2-5-6, boa, autorizado a alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, boa no 2. Voo 397, decolado aos 1-1, chame o controle 19-8. Controle 19-8, no 397, boa tarde. Decolagem autorizada, está 1-0, vento é sul, 08 nós. Decolagem 1-0, 1-2-5-6. 256, decolado ao 13, chame o controle 198. 198, obrigado. Tá, 3193, autorizado Galeão, rota conforme o plano, Irume, Delta 9857, pouso, nível 360, saída da El, Leda, Irume, primeira curva direita, transponder 5524. a rota Iluca, para o número 8-3605 da LBDI. Bota puxa. Salvador, boa tarde, Oceano 6326. Oceano 6326, controle, meu cordial. Está agora 18 milhas para a Duna, em descida para 2000 pés, com ajuste 1017, ILS autorizado, agora de transferência. Boa tarde, autorizado ILS, está descendo para 2000 na Prode Duna, com 1017. Positivo. Salvador, boa tarde. A Oxana 6142, né? Eu já teria a nossa autorização para registro, 3350. Afirma, Oxana 6142, boa tarde, CIF autorizado. Via Peso 17, até outro, Papa Oscar, Tango, Romeu Oscar e direto. Nível 350, sai da PUCA, transição Caju, primeira curva à esquerda. Transponder 5532. Autorizado Recife 350, Upper Zulu 17. direto Potro, Papa Oscar, Tango, Romeu Oscar. Na saída a Pouca, transmissão Caju. Primeira decolagem curva esquerda, transponder 5532, a Oceana 6142, no toque 62. Na ponta puxa. 161, 6142. Channel 6315-11, ready for pushback and setup. Channel 6315, autorizado para pushback, acionar, contrário. Tango Juliette, Quebec, aqui, este é o controle, Salvador. Atlético Quebec aqui do Salvador. Gente, suba para o lançamento, ajuste 1017, Juliette Cabequelo. Para 393, autorizado táxi Índia, ponte para o 02, 198, 95, legal 0017. Salvador Ground, Oceania 6315 ready to taxi. We have 138 on board. Endurance time of 4 hours. Alternative is Daniel. Okay. Meu nome é 3, Oceania 6315, peço uma loja 136. 138. Understand 138. Roger, approved taxi via India, hold point, running 10, Voltaire, 108, is 495, Canadian 0, 17. Okay, clear for taxi, we have contact tower 18951, when ready for this office, 96315. Juliette Cabequelo. Um grande abraço para o comandante Marques. Suba para o nível 100 e chame o controle em 1198. Positivo. Bravo. 3-2-1, autorizado Brasília, V Brasil 17, nível 360, saída Boa Elefa, primeira curva direita, transponda 5535. Brasília, nível 360, Pesolo 97, Arbor Elefa, curva direita, 35, é o transponder, na MA32. Volta, puxa. Sou na MA142, puxa, estou dentro do portão meio. 612. Na MA142, código de solo, voz, táxi de aeronave da companhia, retaguarda, autorizado, puxa, boa tarde. Colega, né? Agora estou utilizando. É, 142. Solo Salvador, boa tarde. Oceania 6326, Bruno. Oceania 6326, autorizado. Alfa Juliette.04. Alfa Juliette.04. Tem 3193, está autorizado decolar da 10. O vento é 1.70 graus, 08 nós. Autorizado decolar da Salvador Tower, Ocean Air 6315, runway 12, holding point ready for takeoff. Ocean Air 6315, after Airbus A320 from Tom, line up and wait, runway 10. Ocean Air 6315, we will line up and wait after Tom takes off. Ocean Air 6315. Pioneiro 45, autorizado, Galeão, forme rota, Golfo 677, ponto seguro, direto Caran, Isila, de Todd, Vitória, Mapse, Kipu, Mike Charlie Alpha, Disba, e é pós-direto, nível 100. Saída Coral, primeira curva direita, transponda 5451, Pioneiro 45. Autorizado Galeão, rota com saída Coral, transponda 5451. Fio, autonomia. 03 e autonomia de Jéssica Coral. 03, 05, autonomia. Vibra acionar quando pronto, táxi, chama a torre 198, responda ao 5, Pioneiro 45. Quando pronto, vai chamar a torre 198, responda ao 5. A gente tem 122 a bordo, são 3 horas de autonomia, alternado é Marcel. Pioneiro 42, autorizado táxi via Índia, ponte para dono 02, 198, responda ao 5, legal no 0 e no 7. 147. Salvador, gol 19, 6 da manhã. Gol 19, controle, ajuste 1097, desça para 2000 pés, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, pista 10, desça autorizada para 2000 pés, 1097. Não está fazendo pushback aqui na sua retaguarda, não? Sim, não, não tem nenhum aeronave fazendo pushback aqui agora, não. Posso fazer dois minutos que o guardão parado, vamos fazer um procedimento aqui? Afirmo, aponta para retorno, tá? Bom, não vou retornar mais nessa não, só para ver se consigo livrar um problema, obrigado. Só um chinho. Na 6315 Airborne at 38, contact departure 119 decimal 8. Can I 6315 contact Salvador departure frequency 119 decimal 8? Thank you. Ambiente. Por onde está o Xelém 142? Xelém 142, ele está aqui ainda, ponte para dano 0218, espanhol 5, ligão 7. Pronto, 4. Pioneiro 45, ponte para dano 0, chama 218, espanhol 5. Salvador, meu cordial, boa tarde, o pioneiro Patrico, está no ponto de era, na saída do Patrico, está pronto, forma sem condições de decolagem aqui, senhor. Quem mantém a posição, pioneiro 45? Está mantendo a posição, pioneiro Patrico. Estabilizado, relé, 1-9-6-6. 7, está passando Duna, chegue o trem, chame torre 1-1-8-9-5, gol 1-9-6-6. 1-1-8-9-5, 8-9-6-6. Janeiro 142, tráfego Boeing da Gol 9 milhas, dá 1-0, livre, decolagem, dá 1-0, vento é sul, 0-9-9. Salvador, gol 1966. Gol 1966, aguarde autorização de pouso. Aeronave da Oceanair ingressando agora na 1-0 para decolagem. Qual a sua distância da cabeceira 1-0? Nós estamos a 6.3 milhas. Ok, sente, a aeronave vai iniciar a rolagem em mais 20 segundinhos. Aguarde pista livre. Sente. Livre pouso, 1-0, vento é 1-9-0 graus, 0-7-9. Pouso autorizado, pista 1-0, gol 1-9-6-6. 6142, decolado aos 44. Chame o controle 198. 198, boa tarde, 6142. Pioneiro 45, após a aeronave da Gol que está pousando, alinhar e manter a 1-0 a partir do hotel. Certo, após a aeronave da Gol, alinhar e manter na partir do hotel, Pioneiro 45. Confirmando, Papa Romeo 9, meu escute, qual o destino e horário do plano? Meia no solo aos 45. Chame o solo 211 ao livrar. Solo 1211 na meia meia. Quatro cinco livre decolagem da 10 venta 160 graus 8 mais. Autorizado decolagem para o primeiro 45. Azul 4131, clear Campinas, Bahia Bezulu 10, Bulgária Bezulu 16, Belo Horizonte, Chamódia Bezulu 30, Entity. Level 340, dial the pattern, multiple transition, first turn, by right, score code 5544.